Controle Salvador, voo no 621, não dá pra coordenar direto o brinque? Aguarde no 621. Aguardando, obrigado. Bom, no 621, autorizado o bridge. Autorizado o bridge, obrigado, 621. Controle, muito bom dia, gol no 648, decola na Pucacaju. Gol no 648, contato radar na decolagem, solta nível 370, saída da Puca. 370, Puca, 648. Roger, complete the total contact tower, 118.6. 118.6, I go there, Kilo Bravo. Understood. Boa, bom dia, agora 561, Livrão, a passagem. Voo no 561, no táxi via Alfa, Juliette, gate 2. Alfa, Juliette, tá liberado já pro gate 2. China agora centro Recife, 125120, alterna 13325. É, 1520. 125120. 125120, alterna 13325, no 620. Confere. 640, chame Centro Recife, 61 no 40. Chame Centro Recife, 2545, alterno 13450. 1-2-5-4-5-3-4-5-0, meia 1-4-0. Siga Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo. Solo, boa tarde, Volo 094, Fiat da Mike. Volo 094, Fortaleza. Pronto para cópia? Pronto. Volo 094 para Fortaleza, autorizado nível 370, via Pedro 19 até Bangu. Após direto Abuco, direto Fortaleza. Decola da pista 1-0 com primeira curva esquerda, saída Momo, transição Frati. Controle Salvador, 120.8, Torre 118.6, aciona 5113, 1-0-9-4. Autorizou Fortaleza 370 via rota do plano, apelou 19, Bangu, a pouco, Fortaleza DCP. Decola 10 com curva esquerda, Momo, Frati. 208 é o controle, 186 torre, 5113 no transponder. Gol 1094, está na 4. Correto, chama pronto para pushback e acionamento, gol no 094. Vai chamá-lo 094. Salvador, bom dia, American 238. Bom dia, American 238. Ready to copy? Yes, we are. American 238 to Miami, clear flight level 360 via Upper Zulu 20 to Cockpit, and then according to your flight plan route, departure runway 10 after takeoff left turn to Momo, departure and flock transition. Salvador departure 120.8, tower 118.6, squawk 5101, American 238. Bom dia, Gol 791 na cena de identificação, desça para o nível 050, chegada a bonde, QNH 10 no 7. Towers 118.6, squawk 5101. Correct. Report ready for pushback and start, American 238. Book up. Romeu até o Oscar, confirme, talvez, pátio. Romeu até o Oscar, Carolina, nível 120 autorizado, decola da pistão na 7, curva esquerda, saída Momo. Controle Salvador, 120.8, torre 18.6, aciona 5.06, o meu hotel Oscar. Se não receber essa atualização, só um minuto que a gente vai confirmar. America 238, stand 11, pushback, and instructs. America 238, follow instructions. We're ground staff and report for taxi. Okay, well, we'll report ready for taxi, American 238. Romeo, até o Oscar na escuta para Nova Copa. Salvador Petrolina, inicialmente restrito a 1.010 até a liberação do controle para o nível 125. Decola da 17, curva direita, via corredor Axé. O controle em 120.8, torre 118.6 e aciona 5.016 no transponto. No transponder confirmando, na bata me confirma o problema. 5-0, no gente, para acionamento táxi, torre transfere, o ajuste no 097, um bom voo. Trip 5595, número 2 para a COP, só confirmando o nível solicitado 140. Gente, prepare a saída coral aguardando cópia, trip 5595. Para o 060, chegada a Mari, quem negar no 017. O ano está mantendo 250? Velocidade a seu critério 162, né, inicialmente. Controle, o papapapá, mandando ação meu em voo de teste aqui, está regressando pelo Axé para a pista 35. Gente, ainda mantém o setor, aguarde, temos a decolagem da cabeceira 17, Embraer 121, aguarde coordenação com a torre. Sim, aguardando coordenação com a torre. Gente, o plano que eu recebi aqui seria Salvador Ilhéus 140. Só um instantinho pra gente, eu vou confirmar, ok? Então, pode bater isso, então. É, destino Ilhéus autorizado, curva direita após, saída coral, 208, 22.0, 0.0.0.0. Para o retorno, aqui estamos coordenando com a torre. Isso, já estou aqui na setor de Itapuã. Sim. Trip 5595, escuta. Ativo. Apenas confirmando, tem um outro plano aqui das 14 de Salvador Porto Seguro no nível 220. Só me confirma qual o destino então de Salvador, Ilhéus ou Porto Seguro? Eu checo com o Centro Recife qual o plano em vigor. O destino final é Porto Seguro mesmo, é Salvador Porto Seguro. Então só um instantinho, desconsidere inicialmente a cópia para Ilhéus, vou checar com o Centro Recife qual o plano que possui, ok? Qual é a velocidade? 300 nós. Reduza para 240. Reduzindo agora para 240. Aeronave que nos precede da companhia no setor norte da terminal. Bem. Controle Salvador, bom dia, Papa Tango Mike, Bravo Uniforme, decolou na 7, passando 1.200 pés. Mike, Bravo Uniforme, sai da Momo, subindo para o nível 180. Sai da Momo, 180, Mike, Bravo Uniforme. Jogou no 7, Mateu. Prossiga. Gentileza, né? Marca a aproximação do ponto número 1. É o número 1 no 791. Autoriza para a gente dar futuro. Autorizado Duro, descendo para 4 mil pés inicialmente, no 791, aguardando para prosseguir na descida. Ah, mas, estamos voando duro, então 4 mil aguardando prosseguir na descida no 791. Obrigado. Como 791, corrigindo. Autorizado descida até 2 mil pés, que negão no 0 no 7. Mativo 2 mil, ajustado 17, voo no 791. Correto, autorizado LS X-Way, reporte final estabilizado. Reportamento. 864, desça para 3 mil pés, QNH 10117. Descendo 3 mil pés, estou no 864. 1162, desça para o nível 050. Reduzindo agora 2209. Reduzindo 220, gol no 864. Salvador, o gol 1162. Prossiga. Gentileza, autoriza direto tudo. Mantenha a chegada, número 3 na aproximação. Ah, bom, obrigado. Gol no 864, os vetores para o sequenciamento, mantenha presente pro limite ao localizador. Mantendo a pro 35, limite ao lote, gol no 864. O gol no 864 desce para 2 mil pés. 2 mil, desce. Insere a nave da América já peça inicial táxi, vai prosseguir a retaguarda, não me escuta aguardando. A sua escuta, não deu na placa. Reporte, mudança de setor, o Romeu Oscar Bravo. No momento nenhum tráfego no setor informar. encerrar só os testes para a Copa, confirmando o destino em Rimar. Cruzando agora 2109. 2109. Voo 162, desça para 4000 pés, que negar no 097. 4000, confirma ajuste? 0017. Obrigado. American 238 is ready for taxi. America 238, taxi via Manhattan, after taxiway engine to hold point runway 10, hold point tower 118, decimal 6, 1H1017. 1017, apron to India to hold its point for 10 and 18 6 there, American 238. Voo 1094, coordenando com a equipe de solo após a passagem da nave da América retaguarda, livre pushback saneamento, reporta taxi. Certo, após o ano lá da América, vai já depois dar para o táxi, voo 1094. O Yankee Serra Serra na escuta. Só me confirma onde encontra-se, né, em Rimar ou já em Salvador? E a intenção é prosseguir para a Praia do Forte, confirma? Está autorizado então Salvador, Salvador prossegue sobrevoo na Praia do Forte, decolagem quando possível em coordenação com a torre com proa Nordeste, o controle em 120.8, torre 118.6 e aciona 0142 no transponto. Bom dia. Obrigada, Popozo. Goiânia, segundo 864. Gente, complete a aproximação, apenas aguardando para chamar a torre, 1864, ainda mantém me escutando. Boa. Terra correta, já possui POB? Confirmando 6. 03. Para acionamento e decolagem, chame a torre 118.6, o ajuste no 097, bom voo. Só um instantinho, estou só aguardando coordenação junto ao centro Recife. Só um instantinho, por gentileza. Mais um minutinho, eu pago a copa, ok? Após a mesma, será liberada a sua subida. Sim, na presente, o Rafael Ferrosca solicita, senhora, primeiro ingresso no corredor Bonfim, mantendo no meu pés e após a senhora libera a subida aí, o Rafael Ferrosca. Gente, autorizado ingresso no... Inicialmente ainda mantém até o farol da Barra. E após o Bonfim, o Romeu até o Oscar mantendo mil pés, ok? Afirmativa, tá mantendo no mil pés, não acho. Romeu Oscar Bravo, controle. Fica atento, aeronave corredor Axé, mantendo mil pés, papá 28 Alfa. Está em posição agora de 2 horas, 5 minutos. É, vai ficar atento, vai ficar bravo. Papatango, Romeu, Oscar Hotel, fique atento, posição de 12 horas, 5 milhas, 500 pés sobre o terreno, um helicóptero. O Robson 44. Gente, o Romeu Hotel Oscar não visual com tráfego, mais atento. 1864, chame torre agora 108.6. 108.6. Controle a 1802. Prossiga, Olympus. Dificuldade de coordenar uma investida de emergência iniciando no nível atual 155 até o 055. Autorizado descida até o 055, o Olimpo 02. Ah, quantas milhas vai iniciar essa descida? Dá 340 milhas. Vai fazer controle de Salvador? Uma simulação de emergência? Afirmativo. Para descida já comprou a Salvador. Gente, autorizado Olimpo 02. Vai tirar. Voo 1162 autorizado LS X-Way, reporte final estabilizado. Mais estabilizado, voo 1162. Controle Salvador, Romeu Oscar Bravo. Prossiga. Controle bom plano no setor de Salvador, está indo para a Cicuatina. Gente, autorizado Romeu Oscar Bravo. Confirme se o destino final vai ser o Serra Índia com Índia ou Salvador? Serra Índia com Índia, Serra. Gente, autorizado sobrevoo no Pituaçu, reporte mudança de setor. Bravo. Oceaner 6200, acena identificação, decatório nível 050, chegada a Mari. 2550, chegada a Mari. O que vai coordenar para hoje? Duas ou três? Inicialmente autoridade de TAP, Oceaner 6200. Trato, pronto, TAP, 6200. O Olimpo 02 confirmando já o retorno a Salvador ou somente essa descida de emergência e retorna para Netuno? Solo para o táxi, Volo 094, 180 a bordo, 3 horas 30 minutos, retiro. O 02 na escuta? Apenas confirmando, após a sua descida, você já retorna para Salvador ou retorna à área Netuno? 186, obrigado, bom trabalho. O Corrigindo, Gol 1791, ingresso Juliette, segue a viatura Follow Me até o portão 09. Ingresso na Juliette, segue a viatura até o 09, Gol 1791. Trip 5595 na escuta? 6, só um instante, eu tô confirmando apenas, eu tô aguardando apenas uma confirmação do centro, que eu mesmo também não recebi o seu plano, ok? Tô só aguardando uma confirmação, se que eu tiver uma resposta, eu chamo o Dracosta. Matheus, pode considerar o plano anterior, então? Um instante, por gentileza, vou tentar confirmar com o centro novamente. Prossiga, controle. Positivo, senhora. Tá na vertical de buraquinho pra Praia do Forte, mantendo o litoral. Vai a 510. Controle 1502. Prossiga, Olimpo. Terminou o exercício de decisão de emergência, solicita altitude 1.500 pés para entrada no tráfego e retorno para Salvador. Seja autorizada a descida até 1.500 pés, o QNH 10 no 7. Nessa sua descida, você tem condições de manter a proa 340? Aqui, mantido. Proa 340. Então, descendo para 1.500 pés autorizado o 1502. E antes Serra Sierra, prossiga via linha do litoral, reporte no retorno em Yankee Serra Sierra. Toma retorno, Serra. Ainda negativo o contato radar, Yankee Serra Sierra, mantém a escuta do controle. A escuta permanente, está acionado 0142. O Olimpo 02, prepare ingresso para uma base pela direita, o Olimpo 02, é coordenado com a Torre Salvador. Estamos aguardando para chamamento. Para informação, o Olimpo 02 pretende tocar em retiro, fazer dois toques de retiro, mais o pouso final. Quem será coordenado? Meu 200, controle. Escuta, prossiga. Confirma velocidade. Indicada 280. Sim. Controle, muito bom dia, 35220. Com informação, November. 35220, sendo identificação. Já no ideal de descida? No ideal de descida, solicitando o de TAP. Inicialmente na base Yamari, número 2 na aproximação, desça para o nível 060. Mantém do Mari, descendo para o 060, 5220. O Centro Recife pediu para que a gente aguardasse apenas a confirmação. Só um instante aí, por gentileza, ok? Estamos monitorando, vamos considerar o plano para ideal, então? De acordo com o Centro Recife, o plano já tinha sido pré-ativo, então Salvador Porto Seguro, eu estou só aguardando uma confirmação do próprio Centro Recife, ok? Só um instantinho, por gentileza. Boa noite, né, Flávia? Via Corredores, reporte Paripi, Kenegal no 07. Já tá visual com a mesma pro 11, boa noite, né, Flávia? O gol no 864, então segue a viatura até o portão, ok? Então, bom dia. 3 horas, na presença, se autorizar, proa 353 para a Petrolina, em subida para o nível 125. Gente, autorizada a subida e a proa de Petrolina, o Romeu Oscar Hotel. Romeu, Hotel Oscar, grato. Confirmando, hotel, corrigindo, Romeu Oscar, Romeu Hotel Oscar. Tem um local de sobrevoo, Novembro Oscar Romeu. Escuta. Confirme manobra, executando 360. Aqui o ótimo, tem que fazer o plano 360 para a posterior ingresso agora no tráfego. Mais prazo de posse vai ser novo, né, senhorita? Confirme. Mais prazo de posse vai ser novo. Ou 360, pode ser novo, né? Ainda mantém minha escuta, aguarde. Patango Mike, Bravo Uniforme, chame Centro Recife, 12545, alterno 3450. Confirmando, 2545, alterno 13450. 13450, grato, bom dia, Mike, Bravo Uniforme. Chanel 6200, reduza 2209. 2209, 6200. Controle Corredor, Patango, meu Cabral. Prossiga. Você vai abandonar no setor do Pito Açu, senhora? Queria fazer agora um sobrevoo ali na Salvador de Brecht, na paralela. Mantenha o setor, aguarde coordenação com a Torre Salvador. Romeu Oscar Bravo, ainda mantenha o setor. Bravo. É, superior do Luna, 0 Smart, DCP-8. Sim, só um instantinho. Então, prepara a saída da Elia da Bridge, aguardando. Sim, da Elia da Bridge, 3895. O Romeu Oscar Bravo confirma, você deseja sobrevoo no ele ponto da Odebrecht ou naquela construção ali próxima à final? Eu aqui, na construção próxima à final, da 190, tá? Sim, te aguardo de coordenação, mantém o setor, Romeu Oscar Bravo. É, vou. Controle, boa tarde, Golo 094, decolou na sua escuta. Golo 094, contato radar na decolagem, saída Momo, para o 370. 370, Momo, 0094. Pode ser de 200, desça para 2000 pés, que é legal no 07, reduzindo agora 2009. 2017, reduzindo 200. Correto. Autorizado LSX, reporte final estabilizado. Comandante final estabilizado, 6200, confirme e segue o tráfego agora. 11 para 12 horas. Negativo, aeronave que o procede está com a escuta da torre. É o P3 da Força Aérea. Gente, 6200. O Romeu Oscar Bravo, mantém o setor. No momento não será autorizado o seu sobrevoo na construção da Odebrecht. Devido à aeronave no circuito de tráfego com a Torre Salvador e também temos mais 3 aeronaves em aproximação com o controle, ok? Ok, bravo. Confirme intenções, permanece Pituaçu, o Romeu Oscar Bravo. 5595 já está pronto para acionamento no Pátio 3? Sim, Matheus. Está livre de acionamento, aguardando o copy. Romeu Oscar Bravo, controle. Escuta, senhor. Confirme agora as intenções. Permanece ainda sobre o Pituaçu ou Nova Área? Permanece aqui, senhora. Aguardar um pouco. Entra. Decimal 612 e aciona 0112 no transponder. Controle, o Roma, você tá na fazer um sobrevoo no farol da porra. 7, Romeu Oscar Bravo, aguarde para prosseguir o farol de Itapuã, estamos coordenando com a torre, o Romeu Oscar Bravo. Alô. Paulo, boa tarde, 556, autorização para o galeão, por gentileza, posição de 2, informação 90. Só me confirma a matrícula da aeronave? É um 556. Ciência, um terceiro agora para a cópia, prepare a saída da Eulia da Bridge aguardando. A Eulia da Bridge, 556, aguardando. Romeu Oscar Bravo, chame torre agora, 118.6. 118.6, Bravo. Serra Serra, livrando a CTR Salvador, serviço radar terminado, reporte retorno. Da Dael, Leda, após direto Ilhéus e após conforme rota do plano de voo, inicialmente via Golf 677. Controle 120, decimal 8 e aciona 5137 no transponder. Terminado ponto seguro, nível 220, com direita após Dael, Leda, depois direto Ilhéus e Golf 677, 1208 controle, 5137. Flip 5595, correto, e a porta pronta para o táxi. Boa tarde. São 3895. São 3895, autorizado para Guarulhos, nível 340. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta peso 1-0 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5126 no transponder. 3895, está autorizado Guarulhos, 340, decola da pista 10. Primeira curva direita, da El, Leda, Leda Bridge. Bridge, SMAP, SMAP, AWAKE, AWAKE, Mike India Alpha, superior de 44 mil. 080 por 5 minutos para sequenciamento. Gente, mantenha para 080 por 5 minutos, se falhar as comunicações, após 5 minutos, já suba a rotatória e chame torre. Pode, só um instante para o cotejamento, por gentileza. Trip 5595, pronto pro táxi? Mativo. Tal no 0 no 7, autorizado ILS-XO e reporte estabilizado. Gente, 2 mil pés no 0 no 7, reporte estabilizado, ILS-XO, Trip 5595. 118, decimal 612, o ajuste no 0 no 7, um bom voo. Obrigado. Então 3895, por gentileza, cotejo. Afirmativo, decola da pista 10, curva direita, Dael, Leda, Leda Bridge, Trip Superior Zulu 10, Esmato, DCT Away, DCT Maricá, Superior Zulu 44, até Nilson. Correto, portão 3, chama para um pushback, acionamento, portão 3895. Gente, 3895. Né, 6255? Afirma, bom dia. 6255, acione identificação. Isso está para o nível 050. O QNH 1-0-7 na chegada MAG. Chegada MAG 1-0-7 para o 050, nem para o Nicol, meu Deus. Isso não está vendo, aceito autorização 3-4-0. Gente, prepare então a saída da Eulia da Brisa, aguardando cópia, o número 2, do TAN 3191. A sua escuta é TAN 3191. 1-5-5-6, copia? 1-5-5-6. 1-5-5-6 autorizado pelo Galeão, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta peso 1-0 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8, aciona 5134 no transponder. Uruguai 1360, confirmação de novo, colada 10, curva direita, Tael Leda Bridge, check Santa Cruz Zulu 10. 208 é o controle, 5134 no transponder para o gol 557. Volume 556 correto, portão 2, chama pronto para o SPEC, funcionamento. Chama. 3191, copia? 3191, autorizado para o Galeão, nível 340. Decola da 1-0 com curva direita, no perfil da saída da El, Leda, na pós-posição Bridge, onde intercepta peso 1-0 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8, aciona 5132 no transponder. Volta 3191 aprovado, Galeão, nível 340, decolagem da pista 1-0, curva direita após, saída da El, transição Leda após DCT Bridge, intercepta Pesulu 1-0. Controle Salvador 120, decimal 8, transponder 5132, finger 5, 3191. 3191 correto, portão 5, chama para o pushback, acionamento. Chamarei, obrigado. Papatango Bravo, que Luiz que desça para mil pés, permanece que negar 1017. Autorizado agora a proa da rotatória, aguarde para chamar a torre. November Oscar Romeu, prossiga via corredor Oceano, me escuta. Azul 4082, acena identificação, desça para 060, chegada à Mari, reduzindo 250 nós. Reduzindo para 250, desce para 060 na chegada Mari, acena identificação. Trip 5220, estabilizado. Trip 5220, torre 186. Torre 186, obrigado. Canal 6250, desça para 3 mil pés, que é negão no 0, 1 no 7. Canal 6255, confirmado, desça para 3 mil pés, que é negão no 0, 1 no 7. 3.0097, 6257. Papatango Bravo, que Luiz, que chame torre, 118.6, bom pouso. Confirma iniciando. Negativo, ainda não, Fernando. Falta tirar o pinheiro. Sim, tem condições então de aguardar o parqueamento da aeronave da Avianca, que encontra-se já na Taxi Alfa, mesmo vai prosseguir pro portão 04 e após o seu prossegue com busca? Afirmativo, vai aguardar o Fernando 385. Sim, já condicionado então após o parqueamento da mesma, tem livre pro inspecionamento após a tarde. Sim, 385, após o parqueamento da aeronave do 4, autorizado pro inspecionamento. Oceaner 6200, táxi AV Alfa, Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, 6200, grato coordenação. Azul 4082, desça para o nível 050. Na 255, confirma a velocidade. 2509, na 255. Gente, mantenha e informe na redução. Sim, mantendo na 255. 191, no coordene com a equipe de solo após a passagem da aeronave da Avianca, a retaguarda tem livre para o expedicionamento no 05, reporta táxi. Autorizado após a passagem da Avianca, back up comment on 3191. Número 55. programa aí do Itaparica. Sim, autorizado agora livrar sequência após farol da Barra, nenhum tráfego no setor a informar, mantendo mil pés, iniciando até cruzar o farol. O November Oscar Romeu, reporte no retorno. Controle, Guardião 07. Confio para o controle. Guardião 07 cruzou o farol 500 pés para Ondina. Confirma a aeronave que chamou o controle. Guardião 07 cruzou o farol da Barra de Itapuã, está procurando para Ondina 500 pés. Gente, Guardião 07, reporte de visual como está disposto. Gente, chamarei de visual. Oceaner, né, 255, dessa para 2.000 pés, QNH permanece no 017, autorizado ILS X-Ray, reporte sinal estabilizado. Autorizado ILS X-Ray para 2.000 pés, QNH 255. Controle, boa tarde, Papai Romeu, São Paulo. Siga Papai Romeu, Oscar Papai Alfa. Decolado de Serra Delta Juliette Otone, ponto 910 paralela, crescendo corredor Atena vertical de Pituaçu para pouso em Salvador. Oscar Papai Alfa. Gente, eu sigo a linha do litoral, o Oscar Papai Alfa forma o tráfego, sobrevoando o farol de Itapuã, ao Robson 44, aguardo que me chamatou, ainda mantendo a minha escuta, que negando 0 no 100. Mantém seu escudo ingressando o corredor Axé, Oscar Papai Alfa. Na minha 255, reduziu para a etapa. Enter. Azul 4082, reduza 2109. São 2109, azul 4082. Papai Romeu, acho que Papai Alfa chama isso agora 118.6. 118.6, Alfa. Não, para o segundo guardião. Sente, frequência livre. Motor de Salvador, trip 5595. Trip 5595, contato radar na decolagem, saída da Elsa para o nível 220. É o 220, 5595. Trip 5595, autorizada para o de Leda. Autorizado Leda, 5595. 4082, reduzindo agora 190 nós, lista para 2000 pés, QNH 10 no 7. Esse 2000 com 10 no 7, reduz para 190. Meia dúzia, eu ajusto no 0 no 7, bom voo. Estado no 0 no 7, visitar com 086, boa tarde. Alô, Salvo Del 0309, eu não posso para o táxi, POB 1925. Autonomia 3 horas e 45 minutos, alternativa Campinas, posso para o táxi. São 3191, segue na nave da companhia, via Pátio Índia, ponte para a torre 118, decimal 612, o ajuste no 097, um bom voo. Bom trabalho, QNH no 097, táxi via Pátio Índia, chama a torre de noite, decimal 6309. Brick 5220, após a passagem na nave da TAM, Juliette, Pátio 3, atenta ao sinalizador. Após a TAM, Juliette, Pátio 3. Leite. Leite, né, boa. O Azul 4022 autorizado, Juliette, XV, reporte estabilizado. Juliette, XV, autorizado, reporte estabilizado. Estabilizando no curso do localizador. Gente, torre agora 786. 286, azul passando. Pastor 01, aciona a identificação. Pastor 01, contato radar estabelecido, 57 milhas sudoeste do POR de Salvador. Vou na proa de mar e para interceptar a chegada e desça para o nível 050. NH 10016. 6255, prossegue o táxi via Alfa, reportando seu táxi via Juliette para ingresso. Alfa, sucesso. Prossiga aí, aqui está a Serra. Sente, retorno via corredores inicialmente antes Serra Serra. Sente. Papatego Romeu até Oscar, chame Centro Recife 2545, alternando 3450. Autorizado para o DSAP. Trolho, Guardião 07. Prossiga, Guardião 07. Colô de Ondina, 2 da Bosch, 510 mil/hora, direcionando aí para Salvador. Gente, Guardião 07, prossiga via litoral. Fique atento, temos um Robson 44 sobre Itapuã, mantendo escuta, aguardando para chamar a torre. QNH 10 no meio. Juliette, portão 01, vamos coordenar com a aeronave da TAM para liberar o setor para que possa se eu conseguir realizar o parqueamento. Sim, muito obrigado. Juliette, para o 01, aguardando. Inca Sierra Serra, prossiga via corredores, reporte rotatório. Está Interlagos, se autorizado, senhora, vai.